Hoje nós vamos conversar um pouco sobre recomeçar. É o tema que nos convida. E quero ler uma frase bem emblemática que atribuíram ao Chico Xavier. E ela é bem forte nesse recomeço. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer de novo, né, algo que deu errado, qualquer um de nós pode recomeçar e fazer um novo fim. Quantas situações do passado, vivências, sentimentos, discussões, coisas erradas que a gente teve, né? E não dá para voltar atrás e mudar, né? Mas a gente pode ressignificar essa situação, esse sentimento e recomeçar. Vamos mudar isso. Foi ruim, doeu? Ficou uma mágoa? Não dá para voltar atrás mesmo, né? Mas a cada dia que inicia é uma chance nova. É uma página em branco para recomeçar. Essa época do ano é uma época muito favorável, né? Aquelas novas aspirações, né? Esse ano vou melhorar os hábitos alimentares, ser mais saudável, praticar mais exercício, ler um bom livro, tomar um passe no sábado à tarde e dar aquela drenada, que a semana às vezes vem agitada, então o sábado é aquele momento. O início do ano é sempre propício a essas expectativas, essas melhorias. Por que será? Porque a vida vem em ciclos. Então, quando começa e termina, tu já está propenso a ter aquela força para fazer melhor, para começar de novo. As horas da manhã também tem esse anseio, né? O dia foi agitado, deu ruim, tem alguma coisa. Nada melhor do que uma noite entre os dois dias. Na manhã seguinte, recomece. A reencarnação mesmo é um recomeço. E nessa questão da reencarnação, todos nós acreditamos aqui que a vida não tem fim, né? Que ela é infinita, mas ela é uma constante de progressos, de lições, de aprendizados, de etapas, de ciclos. E na reencarnação, muitas vezes a gente questiona o porquê não sabe, né? Não lembra. Vem aqui uma página em branco. Carrega, sim, todos os compromissos, os resgates espirituais que a gente se comprometeu, mesmo não lembrando conscientemente. Mas não lembra o que foi, o que fez para ter aquela cena. Fica a certeza de que o compromisso é estar naquela família que a gente elegeu. É ter essas condições para o aprimoramento da alma. Então, sem essa necessidade de saber certamente o que foi na reencarnação, que a gente tenha o olhar para frente. O beabá a gente sabe, Jesus há 2000 anos já nos mostrou. Perdoar, amar, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse consigo. E nesse sentido, como atores principais dessa jornada, nós somos os atores principais, os personagens que precisam se acolher, se entender, se perdoar e se motivar a melhorar. Ao invés de olhar para a vizinha, para o marido, para o chefe, para o colega de trabalho, foquem, não é egoísmo, se for para melhorar o todo. O que eu posso melhorar hoje? Como eu posso começar esse dia fazendo algo de bom? Vou me elogiar, vou tomar água, tá quente, né? Às vezes o pessoal se desidrata porque esquece de tomar água. O pessoal entra em depressão porque esquece de monitorar os pensamentos, cultiva aqueles sentimentos nocivos. Então, nesse olhar de recomeço, que a gente comece olhando para si, para poder reverberar essas melhorias no ambiente em que está, na família, no trabalho. E o recomeçar também tem esse start, né? Às vezes a pessoa se separou e tem que recomeçar sozinho ou com outra pessoa. A pessoa perdeu o emprego, né? Nessa época de pandemia teve muito isso também. Rupturas de ciclos, né? Fechamentos de ciclo. Perdeu o emprego, tem que recomeçar. Encontrar outras habilidades, outro jeito de viver. Perdeu uma pessoa na família, o luto. Então, tu tem que recomeçar. Levando os aprendizados que a gente teve. Eu escutei uma analogia que, para mim, fez sentido. No carro, quando a gente conduz, o para-brisa é grande, né? Mas tem o retrovisor pequenininho, que a gente às vezes precisa olhar o que está vindo atrás, o que já passou, o passado, para poder guiar melhor o carro. Então, nesses recomeços de ano, de vida, de modo, de trabalho, que a gente olhe para o passado com as lições, os aprendizados. O passado ajuda a nortear, mas ele é pequeno na proporção do que a gente tem pela frente. E vamos projetar as melhorias, vamos conduzir rumo ao aprimoramento, em todos os sentidos, porque nós somos um ser integral. Eu escutei isso aqui também. O ser integral está conectado com tudo. Tudo, tudo. O sentimento, a família, o colega de trabalho, a sociedade, de novo a água, o alimento, a natureza. Por que agora esses calores, né? Essa questão toda climática do planeta, né? Que a gente vem sempre colocando. Quanto a gente polui a natureza, quanto a gente agride ela, se a gente é parte dela, dos animais. Eu estou trazendo assim uma reflexão ampla para mostrar que as possibilidades de recomeços, de melhorias, são infinitas. A gente escolhe uma delas para aplicar agora. E se alguém está passando por um recomeço muito significativo, né? Porque às vezes tem recomeçar forte. Todo dia é um recomeço. Todo dia é chance da gente fazer melhor. Mas se tem um compromisso grande, um novo emprego, uma nova modalidade familiar, eu me mudei este ano para Caxias. Então, o meu recomeço, a minha logística agora está diferente. E na mudança, vou abrir um parênteses aqui, como a gente tem coisa que não precisa, como às vezes a gente precisaria tirar tudo para fora, jogar, descartar, doar, e recomeçar. Como só ir para Caxias, que é tão pertinho, em cidades grandes, Flores e Caxias seria como um bairro, né? São Paulo, sei lá, em ambientes maiores, né? Isso me fez pensar em toda a minha rotina, a minha logística, as coisas materiais que refletem o que está aqui dentro. Fez pensar tudo que eu vivi aqui em Flores, as pessoas que me acolheram, e tudo que eu quero experienciar lá em Caxias, aqui, né, em Caxias. Então, qual é o recomeço de 2022? Mesmo tendo muitos desafios que o ano passado nos trouxe, ou quais são os recomeços de vocês agora? Cada um, o que eu quero recomeçar, fazer diferente? Vou colocar depois do passe, né? O dia veio até as 14h30, daqui agora eu quero sair, fazer melhor, ser uma pessoa melhor. Esse é o significado, ou pelo menos o que eu li e compartilho com vocês sobre o recomeçar. Fica o convite, então.